Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here, we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Transplante de útero, avanço científico ou reflexo de estereótipos de gênero? O transplante de útero tem sido apontado como uma das mais inovadoras tecnologias reprodutivas dos últimos anos. O procedimento permite que mulheres sem útero possam engravidar e dar à luz a partir de um órgão doado, cuja retirada acontece após o nascimento do bebê em grande parte dos casos. Mas, por trás desse avanço, existe também uma discussão sobre os valores e crenças que impulsionam o desenvolvimento dessa tecnologia. Afinal, até que ponto tecnologias médicas consideradas altamente inovadoras, como o transplante de útero, deixam de expressar uma visão progressista de futuro para, em vez disso, reforçar valores moralmente conservadores relacionados à maternidade, ao gênero e à gestação? Será que esta é realmente uma solução para um problema médico ou uma resposta a uma construção social que prioriza a maternidade biológica em detrimento de outras formas de parentalidade? O caso brasileiro, pioneirismo e impacto. Em 2016, o Brasil foi palco de um transplante de útero inédito. Pela primeira vez, uma paciente recebeu o órgão de uma doadora falecida e teve uma gravidez bem-sucedida. O caso ganhou notoriedade internacional e foi amplamente citado na comunidade científica. A equipe envolvida com o caso de sucesso aponta que esse procedimento pode expandir as possibilidades de maternidade para mulheres que nasceram sem um útero ou que tiveram um órgão removido. Porém, algumas críticas surgem em relação à forma como esse tema é tratado. O discurso científico em torno do transplante de uterino enfatiza a experiência da gestação no próprio corpo como algo essencial para a maternidade ideal, desconsiderando outras formas de parentalidade, como a adoção ou a gestação por substituição. Uma maternidade biológica como único caminho? O transplante de útero é muitas vezes apresentado como um sonho ou esperança para mulheres com infertilidade uterina. Contudo, esse tipo de abordagem reforça um essencialismo biológico, ou seja, a ideia de que a maternidade plena precisa, obrigatoriamente, envolver a gestação no próprio corpo. Esse conceito ignora outras possibilidades, como a adoção, que é frequentemente desqualificada nos discursos científicos analisados. Os médicos envolvidos no procedimento destacam que a falta de um útero pode ter impactos psicológicos significativos e que as alternativas existentes, adoção ou barriga de aluguel, são difíceis de serem aceitas jurídica ou socialmente. No entanto, esse argumento desconsidera que a adoção, por exemplo, é uma experiência materna válida e enriquecedora, que não depende da gestação para ser significativa. Riscos e custos, o lado oculto do procedimento. Diferente de outros transplantes, o transplante de útero não é vital, ou seja, ele não salva vidas. Apesar de buscar proporcionar a experiência da gravidez para uma mulher que até então não teria essa possibilidade, o procedimento é complexo, envolve terapia de imunossupressão e pode acarretar complicações graves para a saúde da paciente. Além disso, a cirurgia e o tratamento são caros, o que levanta questionamentos sobre a sua viabilidade como um procedimento acessível para todas as mulheres que o desejarem. O papel da tecnologia na construção dos desejos. As novas tecnologias reprodutivas têm o poder de modificar não apenas as possibilidades biológicas, mas também os desejos e as expectativas das pessoas. Antes do transplante uterino, mulheres sem útero não viam a gravidez no próprio corpo como uma opção. Agora, a ciência apresenta uma nova possibilidade e, com isso, cria-se uma nova demanda social. Transplante de útero, inovação ou tradição? O transplante de útero representa, sem dúvida, um avanço médico-científico impressionante. Contudo, é fundamental refletir sobre os valores que impulsionam essa tecnologia e os discursos que a cercam. Ao enfatizar a gestação como caminho ideal para a maternidade, o discurso médico pode reforçar estereótipos de gênero e minimizar outras formas de vivenciar a parentalidade. O debate sobre o transplante de útero não deve ser apenas sobre avanços técnicos, mas também sobre os significados sociais e culturais da reprodução, da maternidade e, principalmente, de como a ciência tradicional lida com as questões de gênero. Afinal, a ciência não é neutra. Ela é moldada por valores, interesses e perspectivas que precisam ser constantemente questionados. O texto acima é uma adaptação de um artigo recém-publicado intitulado Um transplante efêmero. Análise de publicações científicas sobre o caso brasileiro de transplante uterino, por Juliana Vieira, Rogério Azizi e Marina Nucci. A discussão na íntegra pode ser encontrada na FISES, Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, volume 35, número 3, de 2025. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.